Guilherme 140, contato radar na decolagem, desculpa ver saída Puca para nível voo 350. Via Puca 350, será 6140. Gente, até o Juiz de Sierra, desça para 500 pés, ajuste 1019, reporte, corrigindo, reporte para lá abaixo. Corrigindo, farol de Itapuã. Portaria, farol de Itapuã, até o Juiz. Entrando em Salvador, acho que a Bravo é para início de defesa. Capatango Oscar Bravo Eco, não há tráfego a reportar no setor, descida a critério, aguardando o contato radar. Oscar Bravo Eco, desça para o 050, descida critério. Descida critério para alimentar o 050. Zero, uma ali mantendo zero. Com 64 no solo, as 28, livre direita, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, 9, 5, 64, bom. Autorizado táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, da Juliette, vai reportar 9564. Como zero, reporte estabilizado. 2 no 6, 1-0 no 9, reportará quando estabilizado, azul 4082. Azul 4207, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1-1-8-1-9-5, ajuste 1-0-1-9. Livre destaque de ataque Índia até o ponto de espera da 10, o ajuste 10-19, azul 4207. Milhas Noroeste de Salvador, voando Amanda, sendo para o nível de voo 050. Fala, Eco. Let's go. Portaria para a rocha da base, na autoridade pela direita. 5-1-3-3-2-3-2-9-1-4 após alto ingresso Juliette, posição 1-3 indicada. Juliette para 1-3, voo 9-5-6-4. É 2-3-1-8, decolou 3-0, controle no 208. 208, bomba 01. Torre Azul 4207. 4207, da Azul ali mantém no 0. Ali mantém no 0, 4207. Paulo Boa, voo 1-556. Bola 556, boa. Felicidade, foi para o Rio de Janeiro. Quando 556 era certo 31, autorizado, Galeão, aerovia conforme o plano, nível 360, saída da Euleda, Irume, decola pista 10, curva à direita. Transponder 5476, frequência do controle em 120, decimal 8. Copiou Galeão 360 da Euleda, Irume. Decola 10, curva à direita após. Agora na época 9877. 5476 no transponder, 208 é o controle, voo 1556. Luna 556, acontecimento correto. Reporte pronto para o pushback e acionamento. Reporte. Fazendo a saída via Coral, rampa 01. Chame 1140, chame Recife, frequência 12685, alternando 2545. 2005-2545, chama 1140. Torre Salvador, passando o Rodeu Torre Serra, na base, na outra ocidente pela direita, embaixada da base. Transmissão autorizado, pulso pairado, capiteiro no 7, vento no 40 graus com 7 nós. Não via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, o ajuste 1019. 1070 via Mari 319. É possível voar e estar atento. 40 graus com 7 nós. Iniciando a decolagem, voz 4247. Para a posição 01, mantenha a escuta permanente. Pedido, reboque e reportará. No ingresso do Fase 3, mantendo a escuta permanente. American 229. Sim, está voando o TAP 770, tem esse tráfego de 62. Papatango, Oscar Bravo Eco, confirme seu plano de vir. Está no plano de voo, Amarelo Eco. Papatango, Oscar Bravo Eco, sente. Azul 4082, estabilizando. Azul 4082, complete final do procedimento, ele é 76, chame torre 1895. Torre 1895, Azul 4082, obrigado, bom dia. Azul, decolou 34, controle no 208. 208, bom dia. Hotel Gillette Serra no solo, aos 34, estacionar, frequência livre. 4 Salvador, bom dia. O Azul 4207 está passando 1000 pés na Bahia Leira. Azul 4207, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível de voo 360. Via subida da Elpo 360, azul 4207. Ciente, livre pouso na 10, 4082. Salvador, o azul 4207 solicita o nível 340, está muito pesado, 360. Aguarde coordenação com o centro, azul 4207. Muito obrigado. O 4207 voa na Prodileda. Muito obrigado, Prodileda 4207. Controle, autoriza um desvio para o rumba 01 à esquerda para evitar a formação. Aeronave, chama o controle. É o Rumba 01, solicita manter aqui a proa 250 até a interceptar 223 para Coral, para evitar informações. O Rumba 01, no livro de dias. Reporte a proa do Coral. Reportará 01. 0, está liberado para ABC? Posso para o eco, desça para 2.000 pés, ajuste no 019, autorizado ali a sexway da pista no 0, reposta estabilizada. Tá estabilizado. Na 2552, tá? Tá preparado, deixa para amigo de voo 050. 050, 6255. Patango Eco Delta Fox, voe na proa de mar para interceptar a chegada, reporte para a descida e aguardando contato radar. Delta Fox, Patango 075, querida, poderia descer da proa do Paris? Delta Fox, informo que a altimetria mostra mantendo 060. Gente, o Eco Delta Fox, confirme quando pronto para a descida. Ponto ideal. Delta Fox, descida a critério, não há tráfego a reportar no setor, descendo para altitude de 1.500 pés, reporte 40 milhas Salvador, ingressando via corredor. Via corredor, descendo, reportará a passagem 4.000. Salvador, Mike Yankee Golf. Mike Yankee Golf, ciente do reboque, reporte para ingresso no pátio 3. Ok, iniciando reboque, reportar no pátio 3. América 229, possível reboque via pátio 3, reporte calçado, posição 01. Ok, livre reboque do pátio 3, ingresso e reportará para calçado. América 229. Alô, 1556. Pushback acionamento, está na 4. Volo 556, aguarde para o pushback acionamento. Aguarde, 556. Né, 6255, desça para 3.000 pés, ajustando a 019. 3.019, 6255. Américo 402. 402, ingresse Juliette, posição 01. Juliette, posição 2, 402. Capatango Eco, tá interceptando o Oscar. Capatango Oscar, Bravo Eco, completo final do procedimento LSX-Way, chame torre em 198, decimal 95. Continua a aproximação, reporte marcador externo, baixar o trabalho. O 4207, chamei Recife, frequência 1251, alternando 3395. Ok, Recife 251, 3395, bom dia. Ryanair 6255, desça para 2 mil pés, autorizado ILS-X-Ray da pista 90, reporte estabilizado. Desce para 2 mil, autorizado ILS-X-Ray, reporte estabilizado 62. Autorizado, se tiver questionamento, reporte só para o táxi. Oscar Bravo, táxi, tudo bem. Oscar Bravo, ocupação externa, fazendo aula. Aceita a linha cancelamento, pouso da 97. Prêmio cancelado agora, 4-2 para 7, final da 97, Oscar Bravo, fazendo uma base curta. Bravo, Eco. Avião 01, prossiga. Controle o Eco Delta Fox, cruzando 4040 milhas. Apago o Eco Delta Fox, desce para 1500 pés, ingresso via corredor Caixa Pregos, reporte no Través de Veracruz. Outra vez, 07, ok? Assim que eu mesmo estiver na curta final da 07, autorizo sua decolagem com próximo. Vai ser contato visual, tem livre pouso no 7060 graus com 89. O fluxo está aqui para sair? Vai ser mais perto, tem embaixo checado. Solo Salvador, Mike Yankee Golf, vai adentrar a parte 3, posição 2 Lima. Mando que eu vou adentrar o parte 3 para 2 Lima. Mike, aqui vou autorizar o ingresso parte 3, reporte calçado, posição 02 Lima. Grato, reportar no termo. Para o táxi 1556, 171 a bordo, tem 3 horas e 54, alterna a cabine. 156, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 0, via táxi foi Índia, quando pronto chame torre em 1-18-95, ajuste no 09. Que via Índia, na espera com a torre 1895, voo 556. Sem problemas. Da Golfo. Toma táxi, leia autorização Recife. 1790, hora certa 45, autorizado Recife, aerovia conforme o plano, nível 370. Saída Puca, transição Caju, decola pista 10, primeira curva esquerda. Transponder 5506, frequência do controle em 120.8. Autorizado Recife, rota conforme, nível 370, 10, curva esquerda, Puca, Caju, 5506, alocado, 208 é a saída, o 790 da Puca. 790 correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. 790 da Gol. Mari, 0050, gente, ficou, puta quanto mudou para o Estácio, né, 600. Autorizado para o Estácio. Prodi, Estácio, obrigado, 6200. Controle o Salvador, Romba 01, reaprovou o Coral. Isso aí. Canário 6255, estabilizado na 10. 1255, chame a torre em 1895. 295. Espero o senhor para regressar, ok? Obrigado. seguindo aqui pra, pra região do litoral. Torre Boa, 6255, Baixará. 6255, Boa, informa o helicóptero Alfa Serra 50, à sua direita, prosseguindo pro litoral sul, não interfere com a sua aproximação. Tentar contato visual, tem livre pouso na 0, vento na 50 graus com 8 nós, eu chamei a 6255. Realizado pouso, confirme, tá chovendo? Negativo, não é possível não. Pista seca, confirme. Pista seca. Obrigado. Torre Boa, 556. 1556, prossiga. Gente, motor ponto, espere e aguarde. Salvador, 780 da Gol, puxa essa na meta. Mensagem? É o 790 da Gol, puxa essa na meta, meia dúzia. No 790 autorizado, repasse ponto para o táxi. 790. Padião 01, pra onde regressar pro comboio? Obrigado, Seba. Voo no 556, autorizado decolar, pistão no 0, vento no 50 graus, 7 nós. Liberando no 0, 56. E libera a velocidade na descida até do não, já 6200? Tá ali, velocidade 6200. Já, vai botar estabilizado na RDF, 6200. Autorizado ingresso Juliette, posição 09. Juliette, 09, 62. 556, decolada 51, controle 120, décima 8. 208, 56, bom. Controle, boa. O 956 decola, vai 11. 956, bom dia, contato radar. Suba para o nível 360, após 2000, vem direto Leda. 360, 2000, Leda. Do táxi da aeronave, iniciou. Ah, então mudou a instrução, agora aguarda, é isso? Com a última instrução, mantenha a posição, aguardando a aeronave da Gol. Aguardando, minha boca. Para o fax 790 da Gol, 38 a bordo, 3h30, João Pessoa. 790 autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via taxiway Índia, quando pronto, chame torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste no 09. 09, Índia 295, obrigado, bom dia. Do Xanair 6255, após a passagem 737 da Gol, ingresso Juliette, posição 09 de casa. Após o Gol, Juliette 09, 6255. Tá 5,5 minutos do oeste do Salvador, serviço radar encerrado, chame o controle LES na frequência 120, décima 1. Volo 556, suba restrito para o nível de voo 320. 320, 556. Salvador, Mike Yankee Golf, finalizado reboque, grato, bom trabalho. Bom dia. E... Salvador, muito bom dia, o 790 da Gol, ponto espera 190. Luna 790 autorizado, alinhar e decolar, pistão na 0, vento no 70, graus, meia dúzia de nós. Alinha e decola na 0, Gol no 790. Uno 556, chame o centro Recife na frequência 125, décima 1. 251, 56, ó. Eco Delta Fox, estágio usar com campo? A Afirmativo, querido. Chama agora a torre 1895. 1895, grato. Do bom dia, o Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, bom dia. Mantenha a espera sobre a rotatória com curvas pela esquerda, aguardando instruções. Mantenha espera na rotatória, aguardando instruções, Eco Delta Fox. Tá, Luiz Alcântara. 1790, decolada 56, controle 120, decimal 8. Controle 1208, 1790, bom dia. Controle Gol 1790, boa tarde. 1790, boa tarde, contato radar, sua paralisa 370, sai da PUCA. 370, PUCA, 1790. 6200, estabilizou no glide no arco. 6200, chame a torre 1895. Torre 1895, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Oceaner 6200, final do ILS X-Ray, texto no 0160. Oceaner 6200, avistado, ajuste no 019, autorizado pouso, pista 10, vento no 60 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso, pista no 0, Oceaner 63, 6200. Delta Fox. Eco Delta Fox, proceda. Completou 360, segue para a final, batei. Eco Delta Fox, tem condições de reduzir como número 2 para pouso em Salvador? Prima tudo. Prossegue final 17, aguarda autorização de pouso. Delta Fox. Guardião 01, prossiga. Cerrada aqui a missão, quando precisa, pouso no Pato Grande. Guardião 01, mantenha o farol de Itapuã, aguardando instruções. Farol de Itapuã, aguardando novas instruções, total. Delta Fox, autorizado pouso, pistão 17, vento no 60 graus, 7 nós. Delta Fox, livre pouso na 17, está aí mais travado. Oceaner 6200, no solo, zona 500, libere próxima direita, solo 121, décima 1. Sobre a direita, solo 211, 6200. Tarde, Oceaner 6200, livrou na faixa de trás. Oceaner 6200, boa tarde, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Livre táxi via Alfa, reporta antes da Juliette, 6200. Recife 2085, 790, bom dia. Bom dia. Guardião 01, nos apresente. Reporte, solo controlado do Braia. Delta 150 graus, 9 noite. Reportará no solo controlado, 4 do Braia, Guardião 01. Também 356, sua identificação autorizada a chegar na Mari, você para o nível 050. 050 na Mari, pode bater, tá? Obrigado, boa tarde. Fox, Sala 02, qual é o seu pátio? Aerosol, Fox. Libera a direita, estaciona na frequência livre. É, já estou aqui, graças. 200, obrigado. Pode passar a velocidade de TAP? Feliz velocidade, não é minha 3 com meia. Não tem nada a gente precisar de TAP, né? 3 com meia. Solo 04, frequência livre. Obrigado, opa. Boa tarde, aqui é o Papa Tango, Mike X-Ray Lima, na Ponte 10. Mike X-Ray Lima, boa tarde, Sol. Solicito autorização de reboque para o pátio 3, posição 2, Romeu. Qual é a posição no momento? Ponte 10. Ciente do reboque, reporte para ingresso no pátio 3, Mike X-Ray Lima. Ok. Reportar na entrada do Pátio 3, Mike X-Ray Lima, obrigado. Muito boa tarde, Azul 4463, boa tarde, confirme o nível solicitado. 180 para o ilhão. Gente, aguarde. Saímos do ajuste 1099, está autorizado a final do procedimento do MS e reparte estabilizado. 2000 pés, ajuste 1019, reportará estabilizado na 35. Azul 4463, pronto, falha. Pronto, falha. Autorizado, Ilhéu, aerovia conforme o plano, nível 180. Saída coral, decola pista 10, curva direita, transponder 027, ONU, frequência do controle em 120, décima 8. Pista azul 4463, aprovado ideal, nível 180, decola, pista 10, curva direita, descida pela coral, golpe 677 para a aerovia. Pista 0271, está na controle para a coral, 120, décima 8, azul 4463. Azul 4463, cotejamento correto, reporte pronto, para o PSP aqui acionamento. 4, boa tarde, hora certa 10, autorizado Maceió, aerovia conforme o plano, nível 350, saída Puca, transição Caju, decola pista 10, curva esquerda, transponder 5536, frequência do controle em 120, décima 8. Divulgou 1864, está autorizado para Maceió, nível 350, conforme a rota, subida Puca, transição Caju. Decolando da 10 com curva esquerda, com o transponder 5536, após a decolagem 120.8. 1864, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Parar para o push roll. pelo bom dia, eu vou no voo 9944. Confirme o número de voo, voo 9944. Afirmativo, voo 9944 é transado, tá com coisa, ele tá pronto pra partida aqui, tem que me adiantar no seu plano de voo. Confirme o horário estimado de calças fora, por gentileza, ainda não possui os valores. 9:45. Menciono 545, aguarde coordenação, por gentileza. Infelizmente, ainda não possui os valores, não será possível autorização. Aguardando aqui o voo 9944. Solo Salvador, é o TAM, Papa Tango, Mike X Lima. Mike X Lima, solo. É, reportando a entrada aqui, próxima entrada do Parque 3. Gente, autorizado, ingresso, reporte calçado, Mike X Lima. Obrigado, reportar calçado. Boa tarde, Santos 3216, informação, hein? 3216, boa tarde, eu sou a identificação, vou para o de TAP, desça para o nível 050. Direto de TAP 50, Santos 3216, identificou. Na 6356, eu chamei a torre em 1895. 295-6356. Dora, Xenai 6356. Xenai 6356, avistado, ajuste no 09. Autorizado pouso, pista no 0, vento no 80 graus, meia dúzia de mais. Autorizado pouso, 90, 635. Salvador, boa tarde, é o azul da 771, informação Yankee. 771, bom dia, está em contato radar, 55 milhas do Oeste de Salvador, mantenha a proa de Mário para ter que estar chegando a Mário e reforço no 10 litros. Maravilhão, 771. 771, deixa para o nível 060. 060, 771. 864, na posição 5. Está pronto para o puxo de estacionamento. 864 autorizado, puxo de estacionamento, só encosto para o táxi. Camará para o táxi, voo no 864. Solo Salvador, azul 4463, posto número 1, puxo de deck e acionamento. 4463, autorizado, reposto posto para o táxi. Puxo de deck e ataque, 4463. 6356 no solo 19, libera direita, solo 121, décima 1. Direita 219, 6356. Salvador, boa tarde, Xené 6254, autorização RJ, então tudo bom, vira 3280 com a IAC. Xené 6254, sempre autorizado o 360, copia? Autorizado, Santos Dumont, nível 360, aerovia Ubedudo 44 até a aldeia. Saída da El, Leda, Bideve, decola pista 1-0, curva direita. Transponder 5550, presença do controle em 120.8. Seria Mochelé 6254, autorizado Santos Dumont, nível 360, Ubedudo 44 até a aldeia. Decola da 1-0, primeira curva direita, da El, Leda, Bideve, 5550. O transponder 120, décima 8, é o controle de saída, o nosso gate é o 09, o Xené 6254. O Xené 6254, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reporte era pronto, puxa acionamento 6254. Falou, Salvador, o Xené 6356, livrou a assista. Xené 6356, possível táxi lento via Alfa, reporte antes da Juliette. E táxi de Alfa, reportar essa Juliette, Xené 356. Libera a resta de velocidade de ataque, 3216. A Lisa é o número 1 na aproximação. Obrigado. 2 Romeu. Gente, boa, boa tarde. Obrigado, boa tarde, você também, bom trabalho. Atenção a critério para o 095, aguarde para a confirmação do código transponder que o senhor deverá alocar. Passando o Romeu no Gol, se acione o código transponder 5403 e, se possível, seu chamado de pouso. Solo Salvador Azul, 4463, posto de contato com o PO2, 120, autonomia 20, 52 minutos, para Fernando Aracaju. Livre, sequência do centro para monitoração 12685. E a ingressão na terminal Aracaju, chame esse controle em 120.3. Bom voo. Azul 771, desça para 3.010, o ajuste no 09. Meio com 19, 2771. 1864, está pronto para o táxi. Com POB de 173, alternando Salvador com 2 horas e 20. espera torre 1895, ajuste 1019, bom voo. Ok, segue azul, chama a torre do ponto de espera. Obrigado. Salvador, muito boa tarde. Azul 4463, ponto de espera pista 10, pronto. Azul 4463, autorizado linha aérea decolar pista 90, vapor no meio 0 graus, meia dúzia de nós. Liga linha aérea decolar pista 90, azul 4463. Passarelo 2230, bom dia, segunda notificação autorizada a chegada à mão, desça para 4.000 pés, o ajuste no 099. 4.000 no 099, passarelo 2230. Azul 2771, reduz a 2.009, desça para 2.000 pés, está autorizada a final INS, repasse estabilizado. 2.000, reportado estabilizado, 2771. Controle ao 2230. Possível. Possibilidade de aprovação.